coisa a gente vive em um dia, né? É, quanta coisa a gente aprende. O som dos animais, as cores em inglês e até quem é Deus. E quanta coisa a gente aprende a sentir também. É verdade. Às vezes eu não sei direito o que eu tô sentindo. Então eu vou te explicar.